som do paredão, vai lá, nego, barra. Abre o som do paredão e larga esse som. Tá cheio de novinha, só tomando skin do bom. A barca é rebaixada, o som é brocação. Abre o som do paredão e larga esse som. Tá cheio de novinha, só tomando skin do bom. A barca é rebaixada, o som é brocação. As novinhas na piscina tomando banho, vá. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre o som do paredão. Abre, abre, abre e larga esse som. Abre o som do paredão. Abre, abre, abre e larga esse som. Abre. Chegou, Renovinha, o rei do mistura e show. Roteiro isso, a explosão do seu paredão. Baby, baby, baby, baby. Walter Luiz, o rei do mistura e show. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre. Tá cheio de novinha, só tomando escrito bom. A vaca é rebaixada, o som é brocação. Vai! Abre o som do paredão e larga esse som. Tá cheio de novinha, só tomando escrito bom. A vaca é rebaixada, o som é brocação. A novinha na piscina tomando banho, vá! Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre o som do paredão. Abre, abre, abre e larga esse som. Abre o som do paredão. Abre, abre, abre e larga esse som. Abre. Solta o solinho, meu alemão. Vai, vai. Mistura isso novamente, tá ligado?